104.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. Moi boas tardes, benvidos, hoxe coa música de sintonía toda completa. Para todos vostedes, unha semaninha máis de música, de noticias, de novidades, de entrevistas en galego para todos. Sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Despois de escoitar algo relativo ao cinema que está tan de moda últimamente, de moda porque, ademais, falamos hai uns días do Festival de Cannes, dos dous cans, claro, o de cans de tan famosísimo da ali de do Porriño. Yo de cans de Porriño, sí, señor. Bueno, agora o noso programa en galego para todos vostedes, dándolle a benvida a nos controis técnicos o noso amigo Marc Fort e aquí o meu carón Armando Fernández con todos vostedes. Boas tardes. Boas tardes, Xulio, toda a audiencia. Hoxe teremos que disculpar a non presencia da nosa compañeira Laura, que, como ben sabedes, está casi a punto de rematar o curso e, lóxicamente, apurada sí. de exámenes e de preparacións de traballos. Exactamente. Se podemos, intentamos falar con ela. Pero o que sí faremos é poñerlles música e ao mesmo tempo falar dunha festa que o fin de semana que ven, a festa do Corpus de aquí de Cornellá, estará amenizada parte pola nosa entidade Rosalía de Castro, que en Can Mercadé, ano a ano, e xa van 35 anos, van celebrando esta festa en Can Mercadé. Bueno, música e despois falamos dela. Non nos damos as dúas a xudita que nos den. Que baila la bolera, boleriña baila. Que baila la bolera, corazón del alma. Miña prima Manuela, miña prima Manuela. Algún día miña prima, ahora son prima dela. Que baila la bolera, boleriña baila. Que baila la bolera, corazón del alma. Eu a ti eche de amar, moi amorosiñamente. Quero casare contigo, non o quere túa xente. Que baila la bolera, boleriña baila. Que baila la bolera, corazón del alma. Vou vos dar la despedida con rosas e carabeles. Na túa cara conozco que a despedida queres. Que baila la bolera, baila la bolera, corazón del alma. Que baila la bolera, boleriña baila. Baila la bolera, corazón del alma. Que baila la bolera, boleriña baila. Baila la bolera, corazón del alma. Que baila la bolera, boleriña baila. Baila la bolera, corazón del alma. Que baila la bolera, boleriña baila. Baila la bolera. Baila la bolera. Unha peza de música tradicional galega que sirvenos para encetar o programa de hoxe con moitos azos, posto que intentaremos de conectar con o noso correspondente na Baixa Limia, Xosé Lamela, e tamén con alguén máis, posiblemente teña algún convidado, a ver se si somos capaces de falar. As conexións telefónicas últimamente van un chisquillo mal, xeito. Polo que a cobertura non está gran cousa, pero posiblemente intentaremoslo. Bueno, mentras o noso técnico intenta poñernos en contacto, nos falamos desta programación de actos para o vindeiro fin de semana. 5, 6 e 7 de xuño. Pois sí, o venres aí, pois como cada ano, hai unha cea para homenaxear aos socios que levan como mínimo 25 anos como socios. Despois o sábado, ás 12 da mañan hai unha ofrenda floral ao busto de Rosalía de Castro que hai ali no parque de Can Mercadez. E despois, en fin, que todas as entidades pois poñen flores, en fin, todas as entidades de Cornellá e as institucións tamén poñen o seu ramo de flores. E despois, ás 12 do mediodía, pois hai, ca orquesta sempre hai algo de baile e todo isto, pois para a sesión vermú. Pero é que as dúas da tarde, as dúas do mediodía, pois hai un xantar de irmandade. E aí é onde estaremos, pois, A maior parte dos convidados... A maior parte dos convidados, aí. Oficiais e non oficiais, non? Exactamente, oficiais e non oficiais. Sempre se reúne moitísima xente ali ao Caronda no Parque de Cambeta. Sí, sempre. Despois, pola tarde, xa es comenzan os grupos a actuar. Ás 6 da tarde, pois, es comenzan diferentes grupos de diferentes asociacións culturais que hai en Cornellá e algúns que veñen de fora de Cornellá. Isto sábado, e despois pola noite, pois hai, como non, o gran baile tarde-noite ca orquestra Tropicana, Tropicana e Marimba. Ajá, dúas orquestas, cando descansa unha, empeza outra. Sí. E o que non descansan son os bailadores. Pero bueno, hai moitos que se retiran a descansar un pouquinho e despois volven a bailar. Baila ca outra orquestra. Exactamente. Sí. E o domingo, pois, ás 12 do mediodía, pois, se cometen algúas actuacións. E despois tamén hai un descanso para poder comer, para poder descansar e todo isto. E ás 6 da tarde, pois, actuacións. Ya soy 8:30 aproximadamente da noite, pois ca orquesta Marimba. E despois foguetes. Remate final de festa. Pois cunha gran queimada. Gratuita para todos os asistentes. Para todo aquel que queira probar a queimada galega, xa sabe. Así. Pois quedarse ali, aguantar para probar a queimada. Muy bien. E o martes 23 de xunio, que é a verbena de San Xoán, diante da entidade, ali na rúa Federico Soler, pois diante da entidade, pois a entidade pois fai esa verbena de San Xoán. Cea de Irmandade tamén, con queimada galega, como ten que ser, verbena de San Xoán. Seguro que ao mellor tamén acompañan cun bocadiño de coca e cava, bueno, para poder cava celebrar, e coca. Para aí, celebrar aí ten que ser cava e coca. Para celebrar a verbena. Exactamente. O sea que a asociación todo isto sempre amainizado pois con música e probablemente pois o grupo da entidade nos dé pois unhas cuantas peciñas para poder bailar eli. Pero xa non aquilo, xa non van ir vestidos pois co seu traxe como é normal, porque iso dá moita calor. E máis, se bebes un pouquinho e tal, ainda dá máis calor. Claro que sí. Bueno, o noso compañero Marc Ford está traballando para poder intentar facer a conexión con Galicia. E mentras, ao mellor, casi cumpría poñerlle un bocadiño de música mentres tanto. Ou senón, seguimos falando das actividades que a entidade ten previstas para realizar. Porque faltouche dicir unha moi interesante, moi importante, despois do 23, non? Sí, despois do 23, que iso era o que iba a dicir agora. Ah, vale. Era que iba a dicir, vale. Pois hai unha actuación moi importante, que é unha obra de teatro do grupo Anduriña, aí está, que dirixe magistralmente a nosa querida directora Amelia López. Muy. E será, pois, non lembro agora como lle chaman o teatro, pero aí ele moi... Na biblioteca, me parece. Sí, na biblioteca, nunha biblioteca nova, que hai un gran teatro. Pero isto será o día 28. O día 28 de xunio. Que tamén é sábado. Tamén cae en sábado. O día 28 de xunio que tamén é sábado. Exactamente. A obra titúlase? O Ferreteiro de Santán. Pois si é o día 28, equivocámonos, non é precisamente sábado, senón domingo. Sí, exactamente, cae en domingo. Bueno, mellor para todos, que si teñen máis tempo. Máis espacio. Vamos a falar entonces xa coa nosa conexión de Galicia. Pois moi ben. Ali outro lado do fío telefónico temos o noso correspondente na Baixa Limia. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio, Armando, en fin, pues, Cornellá todo. Moitas gracias por atendernos e por estar aí. Bueno, tú de veces perdes o tempo connosco, pero que nos agradecemos moitísimo que fagas de correspondente. Dios mío, pues viño a toda velocidade, acabo de chegar a casa ahora mismo, de Pitores das Xunias, non? Claro, de Portugal. Claro, sí. Que estabas nesa grande celebración, que por certo, as actas, recolliste as actas, non? Tiñas aquí, adquirín as actas dos anos 12 ou 14, pois que provechan, son moi interesantes, estuvemos aí ojeándoas, bueno, isto é maravilla, porque este é un... un refinamiento, un acento muy competente, muy científico todo, ¿no? Documentación abondosa para estudiar e para poder degustar tamén, non? Sí, perfectamente. Esa mañá mismo foi pois un día memorable, non? Aí escoitando a xente eminencias, non, que nos falaban pois de cousas moi interesantes sobre era unha mezcla de historia e xeografía, evidentemente, pois todo o que se refiere a lingua, non, a transportación, toponimia, todo esos orixes tan suxestivos, non, de buscar aí esos orixes célticos que aquí en Galicia somos tan abondosos, non, de terra, entonces saber procedencias, lugares comuns con Irlanda, por exemplo, porque veo aquí, desde Irlanda veo aquí unha doctora, bueno, que está facendo tesis doctoral, aunque de orixe galego, pero non falaba nada do noso idioma, tiña que ter un traductor, con esas dificultades, e foi Mónica Oreggi, non? Que nos fixo unha disertación prodixiosa por o traductor, non, que tamén era un profesor de inglés, non, que nos aportaba pois realmente o que ela quería transmitir. O sea que destacas entre todas as persoas precisamente a participación estranxeira tamén, que, non? Tamén, o sea, que houve unha participación soberana, non? Donde nos daba unha visión de investigación moi profunda sobre esas brigas que temos moito das nosas dentro da nosa toponimia, non? Raíces comuns. Falando de toponimia, falando de personas importantes, me parece que ao outro lado do fío telefónico temos o padre Fontes. Moi boas tardes, padre. Fala do padre Fontes aquí de Portugal, da raia com a fronteira com Galicia, do Concello de Montalegre, junto á Serra do Jurez. Obrigado por conectar con vostede. José. Estaba esperando, pero todos coñecen ao padre Fontes porque xa falamos algunhas veces aí desde a emisora con ele, é unha eminencia portuguesa. O padre Fontes é unha institución dentro do norte de Portugal, é un autor tremendo de investigación, e aí sí que hai unha investigación etnográfica profunda, tanto dentro da etnografía como neses tomos da etnografía transmortana, como da medicina natural, do cual é o que fundou o Congreso Mundial da Medicina Alternativa, que se celebra en Vilar dos Perdices todos os anos, o Congreso Mundial. Entonces é unha que congrega moitos millares de persoas, de investigadores. É unha persoa realmente que en Portugal é adorada, non, como unha das grandes personalidades. E hoxe tivemos a sorte de coincidir con ele ali en Pitol de Juniors, donde estaba realmente tomando con todo cuidado notas e tomando ideas de todo o que se decía ali, non? Comuniquei unha noticia que creo que o afectou profundamente, que non lo diga ele en todo caso, non, que foi a morte dunha persoa que apreciábamos ele e eu tamén, non? Ah, pois sentimentos para vosé, señor Fontes. Refieres, se non entende, a morte do bibliotecario de Oseira, o padre Damián Yáñez. Ai, padre de Damián. Eu coñecí a padre Damián, que me recibiu coa meu pai, que era forestal en Maside, levou-me ali unha vez para falar con ele. Sí. Eu coñecí a padre Damián. Pois é unha perda importante, non é? Padre Fontes. Sí, eu conheci, fui amigo do padre Damián, hoje uma novidade muito dolorosa para mim, que não soube para ir ao seu funeral. É o Oseira, é um amigo que invitei aqui a Pitões em 1999. Vai. Está em ruínas em Pitões. Sim. O Frei Damião diz. O Frei Damião viaja. Caralho. É mágoa que non se escoita ben, é que o mellor está a moverse e non temos conexión como perfecta. Pois está ben. A ver, você escoita ben a nosa... Moi ben, estou a escoitar tudo moi ben. Ah, bom, está bom. José. Pues él contábame que trouxo a Damián Yáñez, sí, él personalmente, e a Pitón de Xúñas, e explicaba a mil que estuvo a presenciar unha chega de bois. Ah. Sei, unha chega de bois aquí en Pitóis, e escreveu un artigo no periódico sobre a chega de bois que publiquei máis tarde no libro do milenario de São Rosário. Sí, señor. En 1977. Sí, sí. E depois, em 1981, também volveu aqui a Pitões falar sobre o 15º centenário de São Bento, São Benedito. 15º centenário. Sim, sim. E era um estudioso investigador que muito apreciei e comentou a história de Montalegre. Nomeadamente Pitões das Júrias, que publicou em revistas Bracar Augusta e outras. Uhum. Efectivamente, falaba aí e deu-nos a conhecer esse personagem, ou pelo menos a mim deu-me a conhecer esse personagem tão perverso, não? Aí da história de Pitons, que era o Lourenço de Vera, Frei Lourenço de Vera. Frei Lourenço de Vera, que era abade, século XVI, se não me engano, e que foi como que deportado por chamar o corte aqui para Pitões e dele. No século XX e XXI, uhum, onde também estive 8 anos, como que deportado, mas foi feliz aqui nesta terra, uhum, das belezas mais raras do país e do mundo, com a Serra do Jerez, com a aldeia tipo celta, com a gente alegre, gente que tem um piadeiro, um grupo de gaiteiros, um rancho folclórico, um pão especial, com a água limpa, com a carne de Barros Velho, que é das melhores do país, e paisagens, então só no século podemos ver uma paisagem melhor do que esta. Uhum. É especial, é admirável, é um paraíso que é aí, aislado no meio do mundo, não? Porque está é um paraíso, não é? Sim, sim, é um paraíso. Pois, hoje tivemos também a ocasião de encontrar a revista Oscila aí em cima do Centro Cultural, onde aparecia um artigo sobre o santo de Pitões, Frei o Gonçalo. Coelho foi o santo da Vila de Chaves. O santo da Vila de Chaves. Ah, sim, na segunda Vila de Chaves, sim. Sim, sim. Não, parece que faz eco a sua... Pena. É uma pena que não soube bem. Porque eu creio que o Padre Fontes é um dos grandes divulgadores de todo esse mundo tão particular, tão místico que está aí nesse mosteiro, escondido no rio, aí nas profundidades de um corvo, não? É impossível de ver de nenhum sítio até chegar ali. E aí sim que estamos centrados numa espécie de paraíso terrenal, não? Porque sim. É uma maravilha. Então, todo esse poder dos frades que vêm aí, pois todos têm umas histórias e ele se dedicou também a investigar, não? Uhum. Então, saca muitas conclusões. Por exemplo, sobre o Frei Gonçalo Coelho, pois evidentemente é uma eminência do conhecimento desse santo. Não sei se me escuta. Está a escutar, Padre Fontes? Deve estar recibindo instrucións do noso técnico para que poidamos escoitalo ben. Pero tamén hai que falar de outra cosa moi importante, que é o espazo, o Ecomuseo do Barroso, non? Que además ele está ali, hai unha estatua dele que se confunde quen entra cando ve, porque está cas dimensións exactas dele, e eu queria ir a saludar a cada vez que entrei no Museo de Eco Barroso. Sí, sí, sí. Sorprendentemente dice que como está aquí, non? O sea, esto, aunque ele mora aí cerca, non? Porque ele, ademais, tiña, non deu ocasión de falar sobre este tema, mas o hotel de Mourille, da Nossa Senhora dos Remédios, pois é propiedade dele, e era ele que o dirigía. Non sei se sigue ainda disto, non? Está aí mesmo ao lado de Montalegre, de turismo rural. É unha persoa, pois, completísima. Eu recordo que traballaba freneticamente por co xornal, o Barrosao, o Barrosao, que é un xornal local, que sabe, mensual, non? Pois todas as noticias, todo o xornal completo era coberto por el mismo, non? Non tiña colaborador ningún. O sea, facía cada mes funcionar todo. É unha persona pois completísima. Carai, que mágoa non poder conectar con el tamén, porque escoitabas un chisquiño, así algo de eco e tal, pero algo se escoitaba. E agora, pois, perdeuse por completo. Sí. Pero... Pois, pero si queres falamos de outras cosas al látere, non? O sea, ao marxen do Padre Fontes, cando entre, pois, se pode falar, que sería que me encontrei tamén aí con persoas entre o público, non? Uh-huh. Eu preguntei a un dos organizadores, dice, esta rapaza que está aquí non é a Carmen Penín. Ajá. Foi preguntar por aí, nadie sabía, non? Entón, acerquei a ela, e dice, Carmen Penín, e dice, hombre, sí. Aí nos reconocemos, non? Estamos falando incluso do programa de radio, claro. De aquí, do de San Boi, hombre, estaba claro. A muller aí encantada, non? De, no. Pero estaba tomando nota nunha libreta frenéticamente, non? Nos... De todo o que estaba vendo, escoitando, non? Nos máis, non máis, non máis ainda. Padre Fontes, bueno, aparte de que seguro que te parías moitísima xente máis, ademais interesantes persoeiros, seguro que de algúns deles nomeados de grande trayectoria tanto lingüística como literaria, non? Sí, sí, sí, totalmente. E incluso a raíz deste encontro co Padre Fontes, pois a pouco rato temos organizado pois unhas xornadas para final deste mes donde se vai falar monográficamente do Mosteiro de Pirestón das Xuñas. Eu pois, estou centrándome aquí a ver como teño unha hora de preparar unha hora de tema para falar sobre, supoño que sobre Lórice de Veras ou sobre a relación de Oxeira con Inyunias, pois tócanos a todos a implicarnos un pouco. Pero aí, entonces vais a celebrarlo aí precisamente en Lobios, non? Sí, sí. No, en Lobios non, en Pitois das Xuñas. Ah, en Pitois. Pois sí, sí, ainda tens que desplazarte un bocadiño logo, entón. No, pero fai unha hora estaba en Pitois, ou menos, eh? Sí, son 30 kilómetros. Xa, pero... Non, non, e ademais a afluencia de tráfico é pequena. Non hai, creo que non sei, salvo algunha vaca... Salvo algunha vaca que te estorba para pasar, non? Sí, sí, sí, pero... Pero sobre todo non molestan as vacas, eh? Sí, sí, sí. Permitiu fazer unha fotografía moi interesante, eh? O sea, porque eu entendo que as vacas son o símbolo da relajación, non? Perfecto. Claro. Ainda que non sean barrosas, non? Nada, o sea, no, pero a todas as que encontrei tiñan os cornos de lira, non? Aí retorcidos, non? Que eran barrosas. Moi ben, moi. Bueno, pois interesantísimo o que dá de sí precisamente un encontro que... Genial, genial. Ademais, despois, pois, como completa todas as fases, a fase última foi ir a comer, pois fomos a comer aí ao Don Pedro, que estuve compartindo mesa con o Padre Fontes, bueno, unha joia, bueno, un Padre Fontes e un grupo de xente moi, toda moi ilustre, non? Eu non coñecía, pero realmente as conversacións eran especialmente interesantes, non? E aparte de iso, pois, fomos nutridos ali, pois, elegindo, pero ao final quedamos todos con o mismo, non? Con un cocido barrosá que ya sabes como se dice outro, non? Algo de verdura, o sea, algo de carne con moita verdura e patatas, non? É que a patata e a verdura prácticamente non existía. Era de acompañamento. pero moi moi moi sutilmente, non? Sí, sí, sí, sí. E despois tamén tocounos unha fabada de portuguesa, non? Que unha feixoada, como dicen eles, que sí, tamén sí, sí, é pois unha cousa moi nutritiva, vamos, por lo menos debe engordar unha barbaridade. Bueno, pero de sabores increíbles. Pero despois faise esa pequena ruta que chaman de colesterol para chegar aí a cascata que hai aí abaixo, e seguro que hasta se desfruta, non? Porque non sei, pero eu a vez que fun había unhas escaleiras de madeira que axudaban a un percorrido precioso, extraordinario, ¿verdad? Non? Precioso. É unha obra extraordinaria. Isto me contaban ali, porque era un pueblo como Epitons, que é unha poboación pois que ten cativa. Unha, o sea, efectivamente medieval total, medieval porque non permitiran que se meteran construcción desas dentro da poboación. Entonces é unha joia de conservación, non todo está perfectamente limpio, ordenado, e dices, non pasa do outro lado da raia, o sea, decían por aí os galegos que estaban, non, porque da parte española somos menos cuidadosos disso, estamos esperando que vaya o concello facelo, e os concellos pois dedícanse solo nas épocas electorales, por lo tanto non dá parte todo así desa maneira, non. Realmente é xa veis, aquel acceso que ten á cascada é impresionante, verdad? Sí, sí, é que ademais é bueno, respetuoso co natureza 100%, posto que non hai nada de formigón ali o carón, é todo madeira e que no altere para vamos, nada o paisaje. Recuperamos o Padre Fontes. Estou aquí en liña no telefone ao pé da igreja. Obrigado. Ao pé da igreja de San Rosendo, non? Ah, sim, senhor. Foi o bênção de San Rosendo. Efectivamente, porque o Pitor de Sino desfrutou sempre eclesiasticamente de moitos máis meus que os demais, porque tinha a igreja e tinha o mosteiro, non? Sim, somos dois protetores. Ah, exactamente. Bueno, protectores do deste patrimonio, mas tamén material, espiritual e cultural. Tamén geográfico, botánico. E como é que conseguiron que ese acceso á cascata fora tan natural e tan pouco agresivo co ambiente? Está dentro do Parque Nacional de Peneda Gerês. Tá bom. Um arquiteto paisagístico que desenha com alguma qualidade e cuidado e zelo para não ferir a sensibilidade dos mais empenhados em respeitar a natureza. Claro. Apesar disso, são 200 escaleiras sí. que sobem e descem até ao nível... Da queda da cascata, que é das cascatas mais lindas do país. Linda, sim. E com mais ambiente botânico, com clima próprio, microclima. Sim. E com o caminho que fazemos dele, roteiro turístico, que foi agora este domingo passado, um roteiro muito bonito, desde Pitões até Parada, passando pelo Fojo do Lobo. E ao fundo o embalse, a presa de Paradela, que é das mais belas do país, sim. com o contraste da Serra do Jerez, granítico sem grande vegetação à vista, e do lado esquerdo a vegetação da gesta amarela, da urze roxa, da carqueja também amarela, do tojo, está um manto matizado de uma beleza e de um aroma natural. Perfeito. Que encanta e seduz. Ainda agora estou a chegar aqui a Pitões e chegou um autocarro com algumas 50 pessoas que penso que são de todo o país, que hoje é raro o sábado e o domingo que Pitões não tem dois, três autocarros ou mais a visitá-lo. É a aldeia mais visitada, mais turística deste país barrosão, que está junto à Galiza, e comparte o Jerez com o Jerez galego. Com a Serra do Jerez, sim. Concretamente, quando o mosteiro estava em atividade, eram as ilhas que era anexo desse mosteiro, a Cela, a aldeia Cela de Lúbios, que é do outro lado das montanhas de Pitões. E que foi a caminho da Cela que o Frei Gonçalo Coelho, em 1 de fevereiro, ficaria enterrado na neve, morto. Foi um domingo. Quando do mosteiro, tocaram sozinhos, quando o Frei Gonçalo não chegou a casa. E quando ouviram os pitões, quando viram os sinos do convento a tocar sozinhos, juntaram-se e foram à procura do Frei Gonçalo à Serra do Jerez, a caminho da Cela. E quando chegaram ao lugar agora chamado Cruz de São Gonçalo, que tem fama de santo, encontraram-no morto, enterrado na neve. A relíquia de São Gonçalo, depois o corpo dele, veio para o mosteiro e foram muito veneradas durante os séculos XVI até o XIX e talvez ainda ao XX. E não sei se foi nas invasões francesas, foi com as disputas entre Braga e Oceira, Ourense, que disputavam a riqueza do mosteiro, que as relíquias de São Frei Gonçalo e outras que havia aqui e que atraíam os peregrinos de Santiago de Compostela, faziam um chamariz, uma atração para passarem pelo convento de Pitões, onde eram acolhidos. Tinha a botica monacal que os tratava e tinha uma cela ou mais para poder acolher peregrinos e o rio que passa ao lado para dar o banho, talvez aquecido à lareira do forno, que também servido forno do povo muitos anos. Carai. E ali, hoje, a imagem de São Frei Gonçalo está na estatuária da igreja paroquial, que estava lá embaixo no mosteiro, e fui eu que a trouxe nos anos que estive aqui de parco, desde 63 até 71, e como havia muita procura de santos antigos, dos antiguários, tive medo que eu roubasse e trouxe os santos aqui para a aldeia. Ficou lá um santo de pedra na janela da Capela Mor, que é uma janela gótica, uhum. E que está a tapar de peitoril para que as águas não entrassem dentro da igreja. Esse é da ventana que está do lado do rio, de uma das ventanas. Do cemitério. Sim. Sim, porque as outras ventanas têm subido uma série, um cerramento até chegar aos vidros, não? Mas tem a estátua sedente, não? Ou sedente, não, deitada. É deitada, é? Jacente, sim, sim. E eu penso que será a estátua jacente do São Frei Gonçalo. Uh-huh. Efetivamente. Isso é que é um grande dato de investigação, porque é o lógico que de por que se situa essa frase aí, deitada, não? Sim, sim. Foi precisamente para a pedra que tapa o peitoril, já o segundo peitoril. Claro, agora tem claro. Um peitoril normal e fizeram-lhe o segundo normal e o terceiro, que é a estátua jacente do monge, do fraile, do abade, que seria São Frei Gonçalo. Pois é um dato muito interessante, porque aporta ideias sobre o que ninguém sabe, de qual verdade, é a lógica disso. Sim. É uma opinião minha, está certo? Sim, sim. Não, mas é absolutamente, vamos, cai de caixão, não? É e eu também tinha a ideia de que a cabeça do santo ficou de relíquia em esta que ardeu o convento, não? Sim, as relíquias, eu ouvi falar que seriam levadas para Braga, para a Igreja do Populo. Uhum. Quando isso esteve debaixo do Pedro Braga, eu já fui lá ao Populo, à Igreja de Braga, a saber se havia lá algumas relíquias, mas disseram que também não havia. Provavelmente as relíquias nas invasões francesas foram raptadas ou destruídas pelos mouros. Eu estive a ver numa visita pastoral que fizeram no 1700 ou assim, não? E o visitador foi ver as relíquias onde estava a cabeça do São Gonçalo, Júnior, não? E os cabelos, que faziam muitos milagres, os cabelos da Madalena. Era outro dato que tinha, por exemplo, na visita pastoral, que também me parece interessante, não? Porque a gente tinha muita fé nas cabelas de Santa Maria Madalena, não? Que estavam aí nos cabelos. Sim. Ah. Para mim é uma novidade. Tá. Pois eu lhe passarei o documento, não? De onde aparece. Padre Fontes, mentras tentávamos fazer a conexão, José falava-me de que no almoço falavam de uma representação, de uma nova proposta para o vindeiro, para finais deste mês, não? Uma proposta de actuações, de atividades que têm... De jornadas. Sobre Júnior, não? Estamos a pensar, é uma ideia que nasceu hoje, deste encontro internacional de galegos com portugueses aqui da Raia, e estive a propor mais o Lamelas, a hipótese de fazermos aqui em Pitões mais investigação e umas jornadas sobre o Pitões, mas concretamente sobre o mosteiro, que é do século XI ou XII, sim. E da Ordem de Cister, e da dependente de Oceira, que é o Monastério Escorial da Galiza, claro. Onde estava de arquiveiro e de investigador um grande amigo de Pitões e meu amigo, Frei Damião e Anha Geneira, que hoje o Lamelas me deu como notícia. A triste notícia. Triste do falecimento dele, desse amigo, investigador, historiador, que incansável descobridor de Pitões também, quando trouxe aqui a primeira vez em 1977. No milenário São Rosendo, onde ele veio assistir à parte cultural, mas também à parte lúdica, desportiva, numa chega de bois que ele ficou muito admirado e assustado com aquelas forças de dois animais a bater de frente um contra o outro. Veio cá depois, tornei-o cá a trazer, em 81, no 15º centenário de São Bento, e ele perdeu-se, já não fui eu com ele, mas ele julgava que sabia o caminho, e havia no bueiro, nos chegou a encontrar o convento, em 72. Contava-me ele com muita mágoa, tá. Que o nevoeiro não deixou ver onde é que estava o caminho para Pitões e voltou atrás e não chegou a ir lá. Tá. Pois ele tinha ganas de voltar aí a Pitões das Ginas. O ano passado estive com ele. Estava a trabalhar intensamente em personagens memoráveis do Sister. Mil, buscando a história de mil personagens. Mas eu calculava para mim, vinha a pensar agora. Claro, é um livro que tinha que ser inacabado porque ele tinha que figurar entre aqueles personagens excelentes, não? Que destacaram no Sister, não? Claro, claro. Há um trabalho também de um professor, Francisco Xavier de Ourense, que fez a tese dele sobre os abades de Pitões. De Pitões. Sim. Também ainda nunca foi, creio que nunca foi publicado. E a nossa história de Pitões está muito dependente da investigação em Ourense e Oceira. Sim, sim. De modo que os portugueses estamos dependentes da vontade dos arqueólogos e investigadores, claro, medievais, que possam dar-nos acesso a nós ou eles fazerem e divulgarem. Por isso queremos fazer aqui em Pitões umas jornadas a pensar. Ah, a data ainda está marcada, mas vamos tentar arranjar oradores, investigadores, para que a história do mosteiro, está em ruínas e que nos faz chorar muitas vezes que lá vamos, porque é o monumento mais visitado de trás dos montes. Tá bom. É importante, además, com uma larga história de trás, e eu digo que as jornadas que se façam de investigação sobre o mosteiro deviam levar o nome de Frei Damião da Júnior, ou Frei Damião de Anies. Sim, sim, está bem dito, Frei Damião da Júnior. Está bem dito. É que lhe calha muito bem, hein? Cai-lhe muito bem. Está bem batizado. Vou tomar nota desse nome e vou propor também aqui agora na reunião que estamos a fazer hoje. Pois, sim, sim. Pois, desde logo, eu fui um dia memorável. Não sei se amanhã vai estar lá também. Amanhã tenho outro trabalho que... Claro, amanhã é domingo. Sim. Não é isso, também é domingo, mas vou fazer uma missa com 50 regueifeiros que vão cantar a missa com as concertinas a acompanhar. Ostras. E a cantar em regueifa. Em regueifa, que é o desafio. Não? Aqui é como os cantadores de desafio do Nadal. Exatamente. Ah, tá bom. E amanhã é o dia do cantador. Sim. E vamos trabalhar em cabeceira de basto. De onde? Vamos ter de fazer a orientação, a organização e talvez até a própria missa, com o apoio do parque local, claro. Uhum. E com os cantadores têm que os organizar e escolher e dar-lhe o tema e o título para improvisarem o que vão cantar relacionado com o domingo que é amanhã, o domingo da Santíssima Trindade. Da Santíssima Trindade, sim. E onde é que vai fazer a missa? É em Cabeceira de Basto, que é uma vila aqui já do Minho, mas que fica com o Salto, e que fica aqui a uns... Perto de Vieira do Minho, não? Pitões. Fica aí por lá de Vieira do Minho, por aí, não? É, perto de Vieira do Minho. Fica a uns 40 quilómetros de Monte Alegre. Tá. Tem que ser memorável, não? Porque passar, tanta gente... Evidentemente, para ir lá tem que passar ao lado da Missarela, não? Da ponte. É perto daí. Que como já sabem os nossos ouvintes, que já falámos alguma vez, a ponte da Missarela era um lugar onde batizavam. Batizamos. Sim. É o batismo das mulheres que morriam os filhos no parto. Sim. E também morreram sem batismo. Batizavam-nos na barriga da mãe. Sim. Antes de nascer. Sim, senhor. Antes de nascer. Se for a pastora e Gervás, seria menina, senhorinha, se for menina. Senhorina. Senhorinha. Os primos de São Rosendo. Sim. A senhorinha, que era a prima de São Rosendo, e ao Gervás, que seria, então, se for um crio, não? Um crio. Pois eu, dessa ponte, comecei a recordar-lhe, a quedar-me com ela quando vi um filme que para mim foi impressionante, que se chamava Terra Fria. Terra. É onde o que batizava, a pessoa que estava a batizar, quem era? Que era no ponte do filme, que eu não recordo. Eu era o padrinho. Que passava na ponte. E o pai da criança era o Leonardo. Uh-huh. E a mulher do Leonardo era... Irmelinda. Mas era uma trama muito bem feita, não? Porque tratava-se de batizar para que o padrinho, quando vinhera, ia ser o padrinho do crio, mas realmente era o pai autêntico, não? Às vezes era, mas eu ali não fui. Ali era fictício. Era padrinho fictício e pai falso. Pai falso, sim. Claro, era a mulher astutamente combinou com o pai autêntico do filho, que passaram por ali e fora padrinho, porque assim podia cuidar o rapaz como padrinho, não? Realmente era o pai biológico, não? Podia não ser ele. Eles geralmente faziam assim, acendiam a fogueira, porque iam de noite para a ponte. Para que viesse alguém, acendiam a fogueira para esquecerem, mas para dar sinal do fumo aos vizinhos. E os vizinhos, quando viam fumo na ponte, sabiam logo, aqui está um batismo hoje. Tá. Então, o batismo levava e era a comer. Para escorrentar e para espantar as bruxas e para que não tenha mal... E que realmente era para avisar, porque ele tinha que esperar a que passara uma pessoa para poder batizar. Não, mas eu refiro-me ao batizar para que não tivesse nenhum tipo de malefício depois, não? Se morrer sem batizo, para já ser batizado na barriga também. Claro. Não, isto era um batizado feito quando ainda estava grávida, ainda não tinha antes do parto. Sim. Claro, quando morriam os crios, quando nasciam, tu me ia fazer este batizado porque se preservara que o rapaz morrerá ao nascer. Mas não morreram todos, que há muitos gervases e muitas senhorinhas. Muitos gervases e muitas senhorinhas, sim. Muitos, sim. E que continua a ver, não é? Agora já não é, infelizmente, já não parem as mulheres. Sim. Já, agora está a descender agora a população, não? Está a ficar deserta. Está. Claro. Pois mesmo assim, a raiz da Missarela, começaram a haver mais pontes com essas propriedades, não? Como, sim, por exemplo, há várias pontes do Alto Minho e do Minho Galego e Minho Transmontano. Em Galícia também, também queira. Há várias pontes, aqui há a Ponte Pedrinha, aqui no Rio Línea. Sim, a Romana que está agora... A Ponte Romana está debaixo de Alga, nas Conchas. E a do Gusteu, que também está debaixo do mar. Em Espanha metem-nos debaixo de água todas essas pontes. A Solaga não parece... Ainda não foi. E vai ficar. A de Portugal sim, para que a água passe por baixo. A espanhola que a água passe por cima. Tem proteção do governo a ponte. Está classificada como monumento de interesse nacional. Não, mas é que o é incluso arquitetonicamente. Não é uma ponte que foi... É um sítio maravilhoso. Mágico, mítico, assenta em lendas antigas e que nos leva a fazer, tenho feito lá cada ano, uma celebração, a representação de um batizo teatralizado e também de outra lenda que também teatralizada de noite, com uma iluminação artificial, artística, com o fumo a simbolizar... o inferno e com sombras e a cascata, a queda d'água. Miserela quer dizer queda d'água. Miserela é a queda d'água. É a queda d'água. E aquele rio da água que ainda vai... E eu creio que forma parte dessas pontes que foram construídas por o diabo, não? Exatamente. A ponte é a pedido de um cura. Ah? Doutor Viado. Que é sacramentar um enfermo. Se arrepende por ter vendido a alma ao diabo, vai para passar e não tem ponte. Então pede a Deus ou ao diabo que apareceu a ponte. E a ponte, ele viu o diabo do lado, na outra margem, e deu-lhe com o hissope da alga venta. E o arco que o hissope fez foi. Deixou a ponte feita. E o diabo arrebentou e morreu. Morreu. Ou seja, que ao final ganhou a parte boa, a como parte passado. Boa, exatamente. E no sexta-feira 13, ano passado, fizemos esse teatro também no Castelo de Montalegre. Na noite das bruxas, não? Na festa das bruxas. Festa das bruxas. Pois a Ponte da Mixarela... De novembro. A parte disso, a Ponte da Mixarela tamén ten relación coa invasión francesa. Aí o Mariscal Sul levou pancada aí dura. Os dois, sabendo que eles retiravam por ali, esperaram-no do outro lado do rio, botaram, e eles vão passarem para a ponte, botaram-se por ali abaixo. Sim. Aí foi o declive dos franceses. Foi, eles iam para retirar para Ginso. Sim. Chegaram ali, os barões souberam de sair com armas e com espingardas e com espadas. Ainda hoje aparecem restos dos armamentos militares franceses e portugueses desse tempo. Uh-huh. No leito do rio. E pois, e depois, e da Noite das Bruxas, impressionante. Este ano não pude estar, mas o ano passado estive lá. E, por certo, estou o Padre Fontes, também apareceu lá no alto do castelo para fazer o conjuro, não? Sim, é uma atração nacional e internacional agora. Uh-huh. Essa noite mágica que junta, conforme o tempo, verão ou inverno, 30, 40 mil pessoas. Carai. A ver um espetáculo de teatro de rua, que foi classificado dos melhores teatros do país no ano passado e ainda este ano. Eu creio que foi uma grande ideia da Câmara Municipal de Montalegre copiar de Vilar de Perdizes o êxito que está a ter, não, todo esse congresso mundial. Então, se trasladá-lo a um plano lúdico, como pode ser o de fazer a Noite das Bruxas, quando coincide uma sexta-feira ou um 13, não? É isso mesmo. Uhum. A Câmara de Montalegre aproveitou o teatro que eu fazia em Vilar de Perdizes. Efetivamente. Depois, passei a fazê-lo também em Montalegre, mas sem ser na rua, era nos restaurantes. Uhum. O restaurante tem uma boa gastronomia e qualificada como a melhor do país. Para chamar a gente a vir ao restaurante, fazíamos uma decoração própria, alusiva ao 13, à bruxa, ao demónio, aos espíritos, aos medos, às fantasmas. E o restaurante enfeitado atraía os vizinhos para comerem e darem movimento ao turístico à região. A Câmara deu conta que isso era um potencial, podia ser potenciado ainda mais. Aproveitou, chamou isso ao Castelo de Montalegre e aproveitou a ideia minha do 13 e o dos viernes, ou sexta-feira, que são os dias em que há medos de que haja azar. Uhum. Costuma dizer-se ao viernes e o martes, no outro caso, é timbarques. É essa tradição espanhola. Sim, sim. Nós aqui dizemos, à terça e à sexta, não urdas a filha, não cases a filha nem urdas a teia. Amigo, é que tampouco vai que tocar o telhado. Também. Está bem. Bueno, não, é impressionante aquela festividade que se faz por a noite. Toda a gente participa e, ademais, o que comentava ele ao princípio, mas que passou como meio desapercebido. Em Montalegre, concretamente, em Pitão da Junha, onde estamos, deve ser o sítio do estrangeiro que eu conheço, não creio que seja outro, que tem um grupo de gaitas galegas. É o único aqui no concelho de Montalegre, mas temos em Vinhais, Bragança, Miranda, também há gaiteiros. Ah, amigo, mas passaram em Pitões, não? Não. São da mesma zona fronteiriça. Sim. E a influência é sempre um bocado espanhola. Sim. Pois não sabe o gosto que dá. Eu passava uma vez por ali, frente à escola, não? Aquilo que está acima do lugar. Isso. E ouvir as gaitas tocar aí, não? Queda confundido. É um instrumento que fala-nos ao coração e à alma, porque somos celtas. Ah. Somos certas. Isto explicava-nos bem hoje no congresso, não? É, foi hoje o tema deste congresso aqui em Pitões. Pitões. É, a prova de que somos celtas é que quando a música vibra e a gaita soa, nós pomos-nos em sentido. Padre Fonte e José, que para nós é um prazer e que temos que concertar uma reunião, um jantar, algo no hotel rural ou na Casa Fontes de Millareta, não? Quando José nos diga, agora neste verão, intentamos achegar-nos e facemos uma reunião, pero para disfrutando também do jantar, não, José? E da paisagem, que também Ninguém. Efetivamente. Estes lugares que estamos a comentar, é bom que descobrimos também os nossos olhos. Tá. E para nós será um prazer. Para nós será um prazer estar com você e felicitá-lo pessoalmente por tantas coisas como tem feito e que tem participado em importantíssimos lugares. Eu que agradeço a vossa voz, a vossa extensão de promoção que dais a dar a esta região, porque sem vós não chegamos aí. O Barroso tem que ser conhecido. E é por vós que nós estamos a ser conhecidos. Isso eu agradeço a vós também. José que nos faz de transmissor constantemente. O José é um barrozão apaixonado também. É apaixonado, efetivamente. Sim, senhor. Además, são de pitões puro. Sinto-me muito identificado. Teremos que ir a batizar-nos por aí. Sim, eu sou o cura e o padrinho, se fizer falta. Pronto. Já cá está. José, obrigado a todos dois. Obrigado e bom fim de semana. Igualmente. E obrigado a quem nos ouve e venham a Pitões, a Barroso, a Pilar de Pedidos, a Montalegre. E a desfrutar da paisagem. Paisagem soberba. Soberba, sim. Muito bem. Graças, José. Um abraço muito forte. Viña. Muitas graças, senhor. Obrigado. Hasta logo. José, que foi un placer ter esta conversa extraordinaria. Que faise nos cativa, cada vez a radio de vez, non? Para facer cousas deste tipo, non? Bueno. Sí, estás comigo todavía, non? Sí, sí. Estaba che dicindo que faise cativa esta nosa radio. Sí, é moi grande. Sí, claro. É moi potente. Hai que verlo en persona para dar crédito a todo iso que é unha persona que impresiona, non? E vese que realmente o conhece todo o mundo. Todo se sinten admiración por este personaje. Mesmo a Carmen Penín, tiña unha referencia xa dele, ainda non o conocía. Que non me deu ocasión despois de presentarlo porque tuve que salir moi rápido, non? Pero vamos, eu creo que Padre Fontes, creo que non hai nadie en Portugal, ninguén en todo Portugal, que se fale do Padre Fontes e inmediatamente faga algunha opinión, porque todo é unha opinión é sempre favorable. Sí, bueno, de feito, el ten xa acadado varios premios aquí precisamente na nosa casa, é dicir, refírome que foi nomeado, me dá impresión, verdad, de Arraiano Maior, non? Arraiano Maior, estuve no presente, cando esquideu o bastón e a gorra, tamén ten o bastón e as chaves do Couto Misto, ten eminentes agasallos, galardóns, todo da parte española, porque realmente é unha eminencia da raia, non se pode decir incluso que solo de Portugal, é todo o que comprende a raia, donde a cultura é común e ele está por encima desa cultura, non? Claro que sí. Bueno, pois eso, que eu combinábame, o sea, facía o posible para intentar que neste verán poidéramos coincidir estar co Padre Fontes, con Antonio Lourenço Fontes, que é o seu nome. Antonio Lourenço Fontes, sí, señor. Que por certo, para min, cando o coñecín, deixes a coñecer precisamente o Padre Fontes, pois foi precisamente por o traballo que me enviastes de Medicina Popular, non? Medicina Popular, efectivamente. Aquelas apuntes de... Sí. Ele colaborou na Medicina Popular con a José Rodríguez Cruz, tamén amigo, non? Sí. Nos amigos tamén de aí, da radio, e de particular tamén é un gran amigo. Entonces, pois o Padre Santos, pois é iso, non? É o todo da cultura daqui, non? Ademais está presente, non ves? Con os seus anos mañá, pois vai facer innovacións na misa, permitindo que entren a facer cantar esos desafío, non? Con as concertinas, el dice regueifa pa que entendamos en Galicia, pero realmente o agresivo cantar ao desafío portugués, non? Sí. Que se disputan aí duramente, todo improvisado, pois... Sí. Fantástico, non? Unha persoa que pues... todo que sea... José, que nos combinamos para intentar facer o posible para que neste verán, pois, eso, sí. Ahora, te digo que eu creo que o Padre Fontes, mira, quedamos xa, pois, nos actos destas jornadas, son neste mes, o día 1 de xullo temos vamos a estar no Couto Misto con a televisión portuguesa, e Tomás estará lá para porque estará tamén Méndez Ferrino, bueno, unha serie de xente, claro. Estou invitado a estar co padre Fontes Arí, e despois, o día 4, pois toca o Couto Bistro. Xa, xa. Pois, claro. Que, bueno, felicitacións completas por todo o traballo que estás a facer e por o que estás recibindo. Seguro que esto enchete máis cada vez e dache máis capacidade de abstracción. Sí, sí. Eu recomendo, ¿no?, a todo mundo que se jubile e que se dedica a facer cosas así, porque o pasa moi ben, o sea, vale a pena vivir así. Moitas gracias, José, e que disfrutes. Intentaremos cumplir con esa promesa de facer un xantar con vosco. Moi ben, pois estamos aí atentos a esperar, por favor. Moi ben. A semana que ven non teremos edición, posto que son as festas do Corpus aquí, xa sabe, festa sí, maior, e entonces, sí, sí. Pero antes de rematar o curso intentaremos conectar outra vez contigo. Moitas gracias. Vale, perfecto. Meña, un abrazo. Un abrazo. Igualmente, xa sabe, unha aperta. Sintonizas Radio Curta.